Salve família aqui, toda a família aqui presente da hora. Satisfação total, Mr. Magoo, Bonão, NI, toda a família aí. Rap nacional na cena. Baixada Santista é desse jeito. Dignidade, respeito e liberdade de expressão é direito garantido pela nossa Constituição. Liberdade e expressão, só tenho Deus como minha proteção. Nós não somos obrigados a concordar com tudo. Nós moramos na favela, mas vivemos em outro mundo. Cada um, cada quem, com sua caminhada. A trajetória que escolhemos tem que ser respeitada. Todos nós temos direito à liberdade de expressão. É direito garantido pela nossa Constituição. Aqui o quinto, parágrafo 9, meu direito. Tô reivindicando. Essa é a forma que eu tenho pra poder me expressar. Cantando rap só assim vou poder apontar o dedo em cima dos nossos problemas sociais. Que afinal por direito todos nós somos iguais. Mas veja só como tudo acontece. O que vemos na verdade é que o artigo tudo se inverte. O que difere o direito é a condição social. É só olhar para a TV ou me refiro ao jornal. Não mude o canal. Preste atenção na notícia, verás que o pobre afinal só tem sofrido na vida. Quem dera algum dia se todo pobre realizar seu desejo e começasse a se tratar com dignidade e respeito. Não ser julgado por suas vestes ou seu chinelo de dedo. Quando saísse pela rua a procurar um emprego. Mundo moderno, mundo atual, pobre é tratado quase sempre como um marginal. Alguém me explica porque a madame fechou o vidro do carro quando o farol tava fechado, parei de moto ao seu lado. E só que fita, exemplo claro de discriminação. O que será que ela viu em mim que chamou a atenção? Será minha corrente? Minha camisa larga? Meu bermudão aí? Não sei não, irmão. Só sei que eu vi essa cena aí, tio. E vi que foi a maior atiração, irmão. Dignidade, respeito, liberdade e expressão. Só tenho Deus como minha proteção. Meu Deus, só em ti confio. Tu és a verdade, a vida e o caminho. Proteja meu povo, minha família, olhe por nós. Só peço a ti que escute a minha voz. Que escute a nossa voz, que escute a nossa voz. Que escute a minha voz, meu Deus. Dignidade, respeito, liberdade e expressão. Só tenho Deus, só tenho Deus como minha proteção. Meu Deus, só em ti confio. Tu és a verdade, a vida e o caminho. Proteja meu povo, minha família, olhe por nós. Só peço a ti que escute a minha voz. Que escute a minha voz, que escute a nossa voz. Que escute a nossa voz, meu Deus. Não haveria mais ninguém que eu pudesse confiar se não por ti. Que me dá forças pra lutar, meu Deus. Que me dá forças pra lutar. Gente, eu posso confiar. Talvez, quem sabe, se algum dia as coisas possam melhorar. Eu creio em Deus, Ele jamais vai me deixar. Me perdoe, Senhor, por ser mais um pecador. Eu me expresso a favor do meu povo, do desempregado que tá lá aqui a manhã inteira pra garantir o almoço. Que preza a sua dignidade. Ser na favela um homem digno é ter moral de verdade. Merece todo o respeito. Honestidade é uma virtude que representa o ser humano por dentro. Eu vou chamar sua atenção. Rap é vida e liberdade de expressão. Liberdade, respeito, liberdade e expressão. Só tenho Deus como minha proteção. Meu Deus, só em ti confio. Tu és a verdade, a vida e o caminho. Proteja meu povo, minha família, olhe por nós. Só peço a ti que escute a minha voz. Que escute a minha voz. Que escute a nossa voz. Que escute a nossa voz, meu Deus. Dignidade, respeito, liberdade e expressão. Só tenho Deus como minha proteção. Meu Deus, só em ti confio. Tu és a verdade, a vida e o caminho. Proteja meu povo, minha família, olhe por nós. Só peço a ti que escute a minha voz. Que escute a minha voz, que escute a nossa voz. Que escute a nossa voz, meu Deus. Firmeza total, é desse jeito que a gente vive. E é desse jeito que a gente é. A gente unido aqui, podemos se expressar, é um direito nosso, é um direito garantido pela nossa Constituição. Podemos se expressar como? Cantando rap, grafite. A mensagem muito linda que o mano fez ali, ó. Louca mesmo, pra seguir de exemplo. E a gente tem que aproveitar esse direito que nós temos. Constituição Federal, a nossa Carta Magna, a nossa lei maior. É nóis, família. Carta Magna tá na casa. Firmeza total.